Olá, pessoal! Aqui é o Jason, apresentando mais um episódio do Jason Academy. Hoje estamos no nosso quinto episódio e vamos continuar nossa jornada pelo aprendizado de inglês para iniciantes. Como vocês estão se saindo até agora? Oi, Jason, eu sou a Carol e tô super animada para este episódio. Sei que muitos ouvintes têm praticado bastante desde nossa última aula. Hoje vamos focar em vocabulário cotidiano e pronúncia, algo essencial para quem está começando no inglês. Exatamente, Carol. Na nossa aula 4, exploramos situações do dia a dia e hoje vamos expandir esse conhecimento com mais vocabulário prático e dicas de pronúncia que farão toda a diferença na comunicação. Perfeito! Vamos começar com vocabulário de rotina diária? São palavras que usamos todos os dias e que ajudam muito nas conversas básicas. Ótima ideia! Vamos começar com as horas do dia. Em inglês, falamos morning para manhã, afternoon para tarde, evening para fim de tarde e início da noite e night para noite. E como cumprimentamos as pessoas em cada período? Temos good morning para bom dia, good afternoon para boa tarde, good evening para quando está anoitecendo e good night geralmente usado para se despedir antes de dormir. Vamos praticar a pronúncia desses cumprimentos? Good morning. Percebam o som do or aqui. Não é morning, mas morning, com o R suave. Repitam comigo. Good morning. Good afternoon. Notem que o acento está em noon. Afternoon. Repitam. Good afternoon. Good evening. O V aqui é importante. Evening, não inning. Good evening. E por último, good night. O som de I em night, como em ai, que dor. Good night. Excelente. Agora vamos falar sobre palavras relacionadas a refeições. Temos breakfast para café da manhã, lunch para almoço, dinner para jantar e também snack para lanche. E já que estamos falando de comida, vamos adicionar algumas palavras úteis. Hungry, para quando estamos com fome, thirsty, para quando estamos com sede, delicious, para algo gostoso e favorite, para falar da nossa comida preferida. Vamos praticar essas palavras em frases simples. Por exemplo, I'm hungry. I want to eat lunch. Estou com fome. Quero almoçar. Ou, this pizza is delicious. It's my favorite food. Esta pizza está deliciosa. É minha comida favorita. Ótimos exemplos, Jason. E para os nossos ouvintes, prestem atenção na pronúncia do TH em thirsty. Coloquem a língua entre os dentes e soprem levemente. Thirsty. Não é thirsty ou thirsty, é thirsty. Exatamente. O som TH é um dos mais desafiadores para falantes de português. Temos o TH surdo, como em thank you, e o TH sonoro, como em the ou this. Vamos praticar. Thank you for this water. I was thirsty. Perfeito! Agora, vamos falar sobre atividades do dia a dia. Temos wake up, acordar, take a shower, tomar banho, brush your teeth, escovar os dentes, get dressed, se vestir, e go to work, ou school, ir para o trabalho ou escola. E para o final do dia, temos come home, voltar para casa, have dinner, jantar, watch TV, assistir TV, read a book, ler um livro, e go to bed, ir para a cama. Vamos juntar algumas dessas atividades em uma pequena narrativa? Ótima ideia! Aqui vai. Every day, I wake up at 7 a.m. I take a shower and brush my teeth. Then, I get dressed and have breakfast. At 8:30, I go to work. After work, I come home at 6 p.m. I have dinner with my family. Sometimes I watch TV or read a book. At 11 p.m., I go to bed. Perceberam como é simples descrever a rotina em inglês? Super simples. E para os dias da semana, temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Vamos praticar a pronúncia desses dias? Sunday, Sunday. Com ênfase na primeira sílaba. Monday, Monday. Tuesday. Cuidado para não dizer Tuesday, mas Tuesday. Wednesday, Este é tricky. Pronuncia-se Wednesday. O D é praticamente mudo. Thursday, com o TH sonoro. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Três sílabas bem definidas. Excelente. Agora vamos falar sobre os meses do ano. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vamos destacar alguns que têm pronúncia um pouco mais difícil. February. Muitos falantes nativos dizem February, quase omitindo o primeiro R. July. Atenção para a ênfase na segunda sílaba. July. August. August. Não August. Ótimas observações. Para finalizar, que tal darmos algumas dicas para melhorar a pronúncia em geral? Claro. Primeira dica. Ouça bastante inglês autêntico, filmes, músicas, podcasts como este, para treinar seu ouvido. Segunda dica. Pratique repetindo em voz alta. Não tenha vergonha, mesmo estando sozinho. A repetição ajuda seus músculos faciais a se acostumarem com os novos sons. Terceira dica. Grave sua voz e compare com a pronúncia nativa. Existem vários aplicativos que podem ajudar com isso. E última dica. Seja paciente. A pronúncia perfeita leva tempo. O importante é ser compreendido, e isso vem com a prática contínua. Exatamente, Jason. A consistência é a chave para o aprendizado. Pratiquem um pouco todos os dias, e vocês verão resultados incríveis. Bem, acho que por hoje é isso. Vocês aprenderam vocabulário para falar sobre rotinas diárias, refeições, dias da semana, meses do ano e dicas valiosas para melhorar a pronúncia. Foi um episódio muito produtivo. No próximo, vamos explorar mais situações práticas e aumentar ainda mais o vocabulário de vocês. Não percam! E lembrem-se de praticar o que aprenderam hoje. Até o próximo episódio do Jason Academy. I'll see you next time. Bye bye, everyone. Keep practicing.